mães já choraram e quantos manos se foram. Histórias que se repetem, rotina que se procede, infelizmente, véi. É isso que acontece em cada esquina, em cada rua, becos e vielas. Fatos estranhos, rumores, reina além da favela. Mas sei por mim, motivos tem de sobra aqui. Me diga, mano, se isso é tão bom assim. Ter o seu nome riscado em um livro de ocorrência, perder a vida por bobagem. Essa é a sequência, o seu destino só você poderá dizer. Já me senti demais, sem poder nada fazer. Não quero se acomodar, ser inútil assim. Morrer na mão da polícia, nem pensar em si. Eu não sou louco e não confio e veja o porquê. São tantas vítimas anônimas, responda você. Pelos seus atos, suas tretas ou corridas da noite. Polícia, a morte, polícia, socorro. Não, a minha segurança eu mesmo faço então. Quantos casos arquivados e quantos ficaram em vão. A realidade e segurança decidem por nós. Justiça um dia seja feita por nosso Pai. Divina seja sua luz, ilumine seus filhos. Que sua ira caia sobre seus inimigos. Os seus inimigos. Os seus inimigos. Os seus inimigos. Como o tempo passa e como sempre nada esclarecido. Mas é assim que tudo começa com vários calibres. Bebida, droga, decadência infernal eu vi. Pessoas mortas abatidas por vício sim. A qualquer hora do dia as coisas se repetem. Fonte de renda, bolso cheio, as custas de um moleque delinquente, seu futuro em uma cela fria. Embalos, noites perdidas, droga, dinheiro vadia. Um pensamento medíocre, longe da liberdade, sociedade perdida. No mundo das grades, a consciência de muitos. Injustiça, mentiras, verdades omitidas se acumulam na ira. Então se foda o sistema, o motivo e a razão. Nobreza, luxo, dinheiro, eis a questão. De tantas procedências do mundo desigual. Queda abaixo, estatística, um curso social. Uma doença se prospera ao final do século. 500 anos se aproxima e a pobreza cresce. Desenfreada e é assim que a mídia quer. Manipulados, rotulados, crianças, homens, mulheres. A profecia está escrito que não passarás. O céu, a terra e o mal, enfim, chegará. A cinza é de ser, retorno de onde vim, enfim. Seguramente esse é o destino. É complicado, mesmo assim a decisão é sua. Ver e matar, morrer, são regras, leis da rua. Maldita sina conhecida, é hora de recolher. A noite chega, véi, vejo o que vai render. Vejo o que vai render. Vejo o que vai render. Não é tão bom, é dolorido, o sol do amanheceu. A claridade do dia revela o que aconteceu. Famílias destruídas, sirene estou ouvindo. Polícia chega a suspeitar, houve um latrocínio. Mas será que o autor teve mesmo motivo pra que a vida de um homem fosse tirada a tiros? Nem mesmo um perdão, na hora tudo é em vão. Reagir a um assalto é querer ir pro caixão. São linhas tortas, mas meu Deus, sabe consertá-las. A noite e o dia tem suas horas, suas leis macabras. Não adianta encobrir os fatos ocorridos. O silêncio da noite, quebrado ao som de tiros. Em cada quebra, em cada rua, caso sempre ocorre. É lei do cão, mano, ou você mata ou morre. 380, 18, 7 toneladas. Um punho forte e atitude, às vezes marca furada. Nunca foi bom, acredite, insiste no erro. Sua vida, suas lembranças se tornaram pesadelo. Abismo obscuro, caixão ou cadeia. As siglas COC, verdades que atormenta entre as grades. Eu vejo a imensidão do mundo. Talvez não seja muita coisa, os telão e os muros. Aquele gambê na guarita está me observando. Faz muito tempo eu sei, já são 5 anos. Perdido sem um retorno, caralho, merda de sina. Agora eu sei o lucro de uma vida bandida. De uma vida bandida. De uma vida bandida.